essa é top, essa é top, essa é nossa. Se a saudade doer, trem, se apertar, chora. Vambora com o Cajins ao vivo. É assim, ó. Então é isso. A gente se esbarra em um bar ou em qualquer lugar. Sei que não vai ser fácil, mas eu juro que não vou te encarar. Será? Sinto que você deve estar gostando de um outro alguém. Mas quem sou eu para dizer o que é melhor pra você? Só quero te dizer, vai se aventurar em outros braços, vai. Só não esquece que esse cara aqui te amou demais. Mas se querem, vai. Mas se a saudade doer dentro do seu peito e esse outro aí não for o seu jeito, você vai querer voltar. O site oficial do Arrocha. Sinto que você deve estar gostando de um outro alguém. Mas quem sou eu para dizer o que é melhor pra você? Só quero te dizer, vai se aventura em outros braços, vai. Só não esquece que esse cara. Quer e vai. Mas se a saudade doer dentro do seu peito e esse outro aí não for o seu jeito, você vai querer voltar, vai me ligar. Vai, se aventura em outros braços, vai. Só não esquece que esse cara aqui te amou demais. Mas se essa é nossa, se a saudade doer, trem. Caio Diniz ao vivo.